Quero cumprimentar aqui todas as mães, os pais, o pessoal da PAI aqui. Quero cumprimentar muito especialmente o Mesquita, porque o Mesquita ele é o nosso guru aqui da indústria. E não é porque, só porque ele é antigo na indústria, ele é, aliás, ele não gosta de ser antigo na indústria. Manuel. É o seu Manuel. Mas é que ele é de uma sensibilidade humana tão grande que ele cativa todo mundo. E não só no jeito de falar, mas na ação, na prática, na vida dele, nas ações dele, nas suas ações mesmo. Você é uma pessoa especial e a gente aprende muito com você, né? Então é muito gratificante ter alguém que representa a Vale, né, que é uma empresa tão grande, que tem a responsabilidade de hoje estar representando uma empresa dessa, mas que tem a sensibilidade humana do olhar para a cidade, do olhar para as pessoas, do empenho em fazer esse momento se concretizar, né? Eu acabei descobrindo aqui, pessoal, que nós somos arianos, né? Eu não sabia, eu só sabia que eu e o padre era. Eu não me sinto de que der, né, Fica? 18. Dia 9 de abril. Bom, quero cumprimentar aqui o Limoges, como disse a Karen, se empenhou na parte, toda a parte jurídica, o Benito. E o Benito, ele tem um papel importante em ligar as pontes aqui, ele tem contribuído muito com o nosso governo em várias ações. Fazer esse papel de ser alguém que constrói pontes de relações humanas, né? Tem contribuído muito com essa construção. Cumprimentar a Karina, que é nossa secretária de promoção social, o empenho que ela teve, as 22 reuniões, né, padre? Que vocês fizeram, nossa senhora. O Dedé, né, o Dedé da Deco, todos, porque eu não vou lembrar o nome, a não ser das Ritas, da Ângela, não vou lembrar o nome de todo mundo. Cumprimentar o padre. E assim, é o momento aquilo que o padre falou mesmo, né? Quando todo mundo aposta que não dá, isso nos desafia a fazer com que as coisas aconteçam. É um desafio. E o padre, em nenhum momento, desistiu, né? Desistiu de vir, desistiu de procurar as pessoas, desistiu de sentar, conversar com os pais, com a comunidade, com a sua mãezinha pedindo as orações, mas não desistiu em nenhum momento. Então, a realização desse momento conta com a sua perseverança, seu empenho, padre, a sua respeitabilidade dentro da comunidade e se consolida aqui essa tinta que a caneta escreveu. Cumprimentar o nosso vereador Gadinho, que representa a Câmara. É importantíssimo a presença do nosso vereador neste projeto de lei. Ele vai à Câmara. Lá nós temos 11 vereadores que deverão apreciar o projeto de lei e fazer com que o projeto seja apreciado, votado e aprovado. Então, a importância do vereador Gadinho de estar próximo para que ele consiga, junto aos demais vereadores, falar da importância que é a aprovação o mais rápido possível desse projeto que a gente está enviando para a Câmara. Né? Comentar aqui o Valdir, o Raul, o Miro, o Lascani. Bom, eu só vou finalizar dizendo que vocês que nessa questão da discussão da PAI, foi um momento muito dolorido para muitas pessoas, para mim muito especialmente, em alguns momentos. Foi duro ver na televisão que a prefeita, que é professora, que é mãe, que é avó, que é um ser humano, a prefeita cortou a comida das crianças, a prefeita cortou o ônibus das crianças. Foi muito duro ouvir isso. E para quem está do lado de cá, a gente sabe que não é assim, não foi a prefeita que cortou nada. Eu jamais faria isso. Mas quem assiste a televisão e vê aquilo, eu assisti. A minha mãe viu aquilo, com 37 anos, a minha mãe viu, e assim, minha mãe ficou muito triste de ver. Então, todo este processo, quem acompanhou esse processo, foi um processo muito duro. Mas, eu acho que quando a gente, a Mesquita falou isso, quando as pessoas são do bem, quando as pessoas querem construir o bem, elas vão ver isso. Vai recuar aqui, vai lançar ali, mas não vai desistir. E nós não desistimos. Por isso que esse projeto se consolida, por isso que o CID faz a doação de 160 mil reais, por isso as empresas vão se comprometer a ajudar, porque tem muita gente do bem, tem muita gente que quer ajudar, tem muita gente boa. Né? E a essa altura, em que se concretiza esse processo, não vale aqui a gente nem pensar em culpa, de quem é culpa, de quem foi culpado no processo. O importante é assim, chegamos aqui ao final, tem um grupo de vanguarda, de pessoas determinadas, que não desistiram de lutar pela PAI, pela simbologia que a PAI tem. A PAI cuida daqueles que mais precisam de cuidado, porque todo mundo precisa, toda criança precisa. Para aqueles que são mais dependentes, precisam muito mais. Então é uma honra, é muito grande poder participar aqui desta mesa em que a gente faz esse projeto de lei. E deixar registrado aqui que todas essas pessoas que contribuíram são pessoas que não desistiram. E, padre, quero desejar boa sorte do senhor, as ações da sua mãezinha e as suas, às 6 horas da tarde. Tem subido efeito, porque é muito fácil a gente desistir das coisas. Agora, a gente arregaçar as mangas e lutar para concretizar é muito mais difícil. Mas, encontrando pessoas no caminho como você, Mesquita, pessoas bem, pessoas que se entregam com o espírito, com o amor, o amor, e é movido pelo amor de Deus, do Deus que te criou, desse mundo que ele criou, você é capaz de construir isso. Eu finalizo aqui parabenizando a todos, desejando muito sucesso à nova diretoria da PAI, à equipe, como o padre disse, reestrutura-se para um novo projeto, e eu tenho certeza que este convênio de desenvolvimento do baile socioeducacional que celebramos com a PAI é só um começo mesmo de tantas outras ações que vão aprofundar cada vez mais esse projeto de desenvolvimento. Muito obrigada, parabéns, força e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada.